bonita és, tão bonita estás, tão bonita és como vais. Paro para te ver, para lá do olhar, e param-me as mãos a pensar. Tão pura, tão simples, tão meiga de ouvir, canto de embalar e dormir. Deixo, rival, deixo como a cantilena que tu soletras tem pequena. Tão bonita és, tão bonita estás, tão bonita és como vais. Quando nos invades, quando nos tormentas, risos, choros, silêncios inventas. Música e amante, mal te conheci, três vidas no instante vivi. Música de mar que nas ondas vem, toca-me nos dedos também. Tão bonita estás, tão bonita és como vais. Como hei de compor, como hei de cantar, tanto que ainda tens para me dar. Como uma criança canta a tabuada e junta três sons encantada. Assim te encontramos a ti, melodia, nós que cinzentamos o dia. Tão bonita és, tão bonita estás, tão bonita és como vais. Viril, feminina, velha, ó senhora, riso de menina e doutora. Nua-te despi, nua-te deixei, e entre sol e lua cantei. Como poderemos nós falar de ti, se andamos tão longe?